autorizada por te acionar, chame para o táxi. Salvador, voo do 271 do Paraná, 89 a bordo, 6 horas e 24 de altura, 99 Salvador. Autonomia 3 e 24, 2 e 24. 3 e 24, 03. Ok, copiado, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, altímetro 612, 1271. Na linha, cola pistão na zero, né? Ter calma. Torre Whisky Juliette Lima. Whisky Juliette Lima. Bom dia, Torre Whisky Juliette Lima, solicitando autorização de reboque do parte 3 para o parte 1 na posição 10. Prezado, decidi que puxa o back reboque, chame para ingresso na parte principal. Para a ingressão do parque principal, Gilete Lima, grato. 7-1, decolou ao 5-1 no chame controle, 1935, por favor. 1935, obrigado, bom trabalho. Aproximador, bom dia, com 271. Com 271, bom dia, contato radar, 5390, Serapuca. 390, Serapuca, 271. Autorizado para São Paulo com Lange 360, primeiro avião pelo 16, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da L, lida após lida bridge, controle 199.35, transponda 5016. Saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 10. Pronto, ingresso, reporte ao término, Whisky Juliette Lima. Reportar ao término, Juliette Lima, graças. Recife agora na frequência 125. São 126. 125.45, alterna 126.85. 1271. Então, 2545, 2685, 1271, bom dia. Bom dia. 2-3-3-0 no pro táxi, 7-8, 4 horas de 20, confirma. Zeruno, táxi via Índia, ajuste 1012, reporte pronto no ponto de espera. Hospital 1012, táxi via Índia, o hospital 3601. Bom dia, Ocean 6251. É 6251, bom dia. Pronto, copa, Guarulhos, 360. Pronto, copa, prossiga. Tá, Guarulhos 360 autorizado. Recola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da EL, depois Leda Bridge. Recebe para a primeira DV, Pesulu 1-0, sai conforme o plano. Controle 1-9-9, decimal 3-5, responda 5-0-2-7. Autorizado nível 360 para Guarulhos. É, curva à direita, decolando a pista 1-0, perfil da EL, Leda Bridge. Pesulu 10, conforme o plano de voo. Controle 1-9-9-3-5 e transponda 5-0-2-7. Oceané 6-2-5. 2-5 na corretinha para o pushback, acionar. Para. Primeiro, na linha da cola, pistão na zero, velho.